te agradecer, Senhor, por amar-me tanto assim. Mesmo sendo eu culpada, meus pecados carregou. Mesmo sem te conhecer, tu quiseste aqui descer. Mesmo sem te conhecer, tu quiseste aqui descer e ao Pai interceder ao meu favor. Amor, sublime amor, como posso explicar este teu jeito de amar? Jamais alguém amou. Por isso vou te amar até o fim. Foi tão grande o sofrimento ali. Este teu